We'll be right back. I get so lonely, lonely, lonely.

Fala galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. Just because I call you up.

when a dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, down inside you know we never know why. The road is narrow when long, when eyes meet eyes, and the feeling is strong. voz de Barbra Streisand, Woman in Love, Dana International, ainda Martini Tall Girl, Olive, I'm Not in Love, W, Run to Me e MC Cyril McCoy, Runaway. Esse é o setlist do segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Nove horas e 13 minutos. Tempo real, o seu visual, nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão, óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Uma boa noite pra você. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. E você sintoniza a Rio Sul através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Minha cabeça não é do que se cheire, é minha parceira. Nada que eu peço, minha cabeça repete as mesmas coisas, repete as mesmas coisas até não ter mais coisa. Minha cabeça escreve em roteiros com fins mirabolantes em que ninguém sai vivo. Minha cabeça é tu, a minha cara que eu fico de cara quando eu lembro que existo. Só quem consegue calar tudo aqui dentro, arrumar tudo aqui dentro é você. Só quem consegue se o aqui dentro botar ordem, aqui dentro é você. Minha cabeça é pior durante a is a word.